Boa noite, senhor prefeito. A quem eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes. Boa noite, capitão, comandante. Eu quero saudar todas as autoridades policiais e quero saudar todos os secretários, diretores do município, na pessoa aqui da primeira-dama, dona Graça. E meu boa noite especial a todos vocês. Esse momento para mim, e acredito que seja para todos nós, é um momento importante, porque na verdade, há muito tempo a comunidade do nosso município aqui da sede, do distrito de Picuã, Catolé da Pista e Bulungu, já cobrava de nós segurança. E nós lutava, reivindicava, nós vereadores, senhor prefeito, que sempre incansavelmente estava lutando, e hoje nós estamos vendo aqui essa luta que nós fizemos, reivindicações, ser conseguida, ser conquistada. E quero nesse momento pedir a vocês, autoridades policiais, não esqueça do distrito. Faça visita no distrito de manhã e à noite, porque a nossa população dos distritos de Bicuã, Catolé da Pista e Bulungu precisa também de segurança. E tenho certeza que a missão de vocês é exatamente essa, nas falas aqui do nosso comandante, né? A gente vê a responsabilidade da segurança. E quero dizer também para todos os pais e mães, me incluindo, que eu sou pai, para que a segurança funcione, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. Porque se nós, como pais, não fizermos a nossa parte, a polícia vai ter muito trabalho, mas não vai conseguir resolver tudo. Então, eu acredito que a partir desse momento que está toda a comunidade aqui da sede presente, tenho certeza que estou todo mundo alegre e contente com o depoimento aqui do comandante, e tenho certeza que isso vai acontecer em Piqué Carneiro. E para nós, como autoridade política e a autoridade também não governamentais, que nós temos aqui representando toda ela, o presidente Ricardo Carvalho da Silva, também está contente com esse momento, e dizer: aquilo que depender do vereador de Nomes, aquilo que depender da Câmara Municipal, nós estaremos para ajudar, para que a segurança do nosso município aconteça. Eu falo assim, falo com emoção, porque era há muito tempo esperando esse momento, né, prefeito? E que graças a Deus hoje aqui está a sociedade testemunhando. Então, meu boa noite a todos, era isso que eu queria colocar.